que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. E olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o seu amor. Tem que respeitar o meu parceiro, Acto de Corações, meu parceiro, onde você diz. Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você. Sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. E olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta.